duas aspas, para abrir o convite 4 da jornada, pegando na ferida. Vamos falar de liberdade programada e as nhacas do capitalismo. Abre aspas. Redes digitais são opressoras, argumenta Ulisses Ali Mejías, não por serem digitais ou por serem redes, mas por serem parte de uma ordem capitalista que produz desigualdade, a qual não é experienciada como coercitiva ou desagradável. Muito pelo contrário, pelo fato de apelar ao nosso ego, ao nos permitir expressar, a participação em redes digitais é criativa e prazerosa. Esse é o poder hegemônico, que permite a classes dominadoras manter seus privilégios graças a um discurso de inclusão que parece representar os interesses dos dominados. Rob Horning escreve que, abre aspas, a lógica da participação, enquanto modelo de o que significa ser social e pertencer, é internalizada, racionalizada e naturalizada, frequentemente vendida a usuários dessas plataformas como criatividade autoexpressada, como autodescoberta, até mesmo como uma elaboração de si. Porque redes digitais têm muitos participantes, poderia parecer que a posse da rede é distribuída. Mas, na realidade, o que é distribuída são as oportunidades para gerar valor para as empresas que são donas das várias partes da rede, que se apropriam do trabalho gratuito da socialização, da cooperação criativa que acontece quando pessoas interagem para dar forma a novas formas culturais e as reinserem no mercado como commodity, como dados a serem vendidos. Para a rede, nós somos transparentes. Já a própria rede, quem coleta quais informações, como e para quê, é totalmente opaca. Alguém, por acaso, já leu aquele termo de serviços que aparece só para ticarmos a caixinha do estou ciente e aceito, sem estar ciente de vírgula nenhuma? Esse termo deveria explicitar a política de privacidade do serviço, mas é um antro da opacidade. Capaz que vocês se lembrem de um aplicativo que ficou famoso no Facebook em 2019, que mostrava qual seria a sua aparência se você fosse do gênero oposto. Esse aplicativo pedia acesso a todas as fotos, dados, lista de amigos, entre muitos outros, de quem aceitava participar do jogo, aparentemente tão divertido. Dentre os termos da política constava: nós podemos compartilhar suas informações pessoais com nossas subsidiárias, outros sites operados por nós, joint ventures e outros afiliados confiáveis que nós temos ou possamos vir a ter no futuro. E podemos usar o conteúdo enviado por você, incluindo suas fotos e de outras pessoas vinculadas à sua conta no Facebook, para aparecer como parte integral de partes dos serviços que oferecemos. Por exemplo, sua foto pode aparecer em alguns quizzes ou games, e até mesmo para pessoas que você não conheça. Ou seja, qualquer coisa podia acontecer. E se a pessoa de fato lê os termos e serviços e não se sente confortável? Bom, não adianta. Ou não se usa o aplicativo, que muitas vezes é essencial ao uso da internet, ou só se aperta seguinte sem ler ou concordar com coisa alguma. A participação se desmascara como outro grande mito da internet. A pesquisadora Shoshana Zuboff é ferrenha. Abre aspas. Estamos presos em uma junção involuntária de necessidade pessoal e extração econômica. Conforme os mesmos canais de que dependemos para logísticas diárias, interações sociais, trabalho, educação, saúde, acesso a produtos e serviços e muito mais, agora se duplicam como operações de cadeia de fornecimento para o fluxo de superávit do capitalismo de vigilância. Nossa participação é mais bem explicada em termos de necessidade, dependência, fechamento de alternativas e ignorância imposta. Capitalismo de vigilância é como ela chama a nova forma de capitalismo informacional, em que a lógica de acumulação de dados e metadados, o Big Data, tem o objetivo de produzir lucros e controle de mercado a partir da predição e modificação do comportamento humano. Esse estágio do capitalismo nasce quando Page e Brin, fundadores da Google, como vimos ontem, cedem ao mercado em 2001 e passam a usar as tecnologias que criaram para a monetização de seus serviços. O sistema por clique de anúncios pedia a predição exata de como usuários responderiam às propagandas e outros conteúdos. Precisariam abocanhar toda e qualquer informação oportuna sobre escolhas e comportamentos de usuários em buscas, e-mail, calendário, mapa, notícias e tanto mais, todos com o selo Google de vigilância. Em um processo sem diálogo ou consentimento, populações que são ao mesmo tempo fonte e alvo desse mercado são tratadas com a maior indiferença em relação ao que dizem ou que fazem, desde que digam e façam, de maneira que possa ser capturada e convertida para a capitalização a partir da predição de sua atenção e de seus comportamentos. Na corrente do progresso tecnológico, os algoritmos tornam essa predição cada vez mais precisa. O aprendizado de máquina, em inglês machine learning, é um subconjunto da inteligência artificial e é uma tecnologia que constrói a si própria, computadores capazes de criar algoritmos. Assim, é possível lidar com questões desconhecidas a partir de um conhecimento anterior. E não apenas na escala do indivíduo, mas também de casas e cidades, com a onda das smart houses e smart cities, casas e cidades inteligentes. O programador Guilherme Felitti, que produz, aliás, o ótimo podcast Tecnocracia, argumenta que, abre aspas, conexão online já se referiu a formas de comunicação. Agora, é entendido como um meio de totalização digital, tipicamente eufemizado como objetos se tornando inteligentes. Cada objeto de coleta de dados requer mais inteligência de mais objetos, para que os dados coletados possam ser mais úteis e lucrativos. Você não pode optar se aceita ou não esse tipo de conexão. Em breve, você não poderá comprar um carro que não esteja enviando todas as informações de qualquer lugar para onde você vá, para sabe-se lá quem, ou uma geladeira que não esteja monitorando seu interior e transmitindo à Amazon. Mas você pode tentar encaixar sua vida mais harmoniosamente nesse sistema. Torna-se natural e não alarmante ter um dispositivo corporativo de escuta em sua casa para facilitar suas compras e monitorar seu comportamento, de modo que profissionais do marketing possam classificá-lo melhor. A relação entre o capitalismo de vigilância e a atenção não poderia ser mais clara do que quando investigamos o procedimento do mercado de dados pessoais, que é a modulação. É tipo um guia. Como modular cérebros? Primeiro, capture dados de diversos bancos de dados para identificar e conhecer precisamente a sua amostra. Armazene, classifique e analise esses dados. Forme perfis. Construa dispositivos e processos de acompanhamento cotidiano constantes e pervasivos, tensionando e viciando bastante a atenção. Preveja comportamentos com base no histórico e correlações. E então atue sobre a amostra, as pessoas, com caminhos, soluções, definições, produtos e serviços para conduzir o seu comportamento ou opinião. Abre aspas. A captura e o controle e a regulação da ação à distância das mentes, entre si, se faz por meio da modulação dos fluxos de desejos, crenças e das forças, memória e atenção, que circulam entre os cérebros, fecha aspas, como escreve Maurício Lazzarato. Os capitalistas de vigilância prestam muita atenção em coisas muito minuciosas, cliques dados, ritmo, pressão e precisão da digitação pelo sensor de teclado, cor dos botões, abas e links acessados, sobre que imagem você colocou o mouse, sequência de telas, volume aumentado ou abaixado, tempo gasto em cada página aberta, em que momento parou o vídeo, os comentários escritos e apagados sobre gostos, temperamentos, necessidades, possibilidades financeiras, nível educacional, reconhecimento facial e de voz, em qual posição o celular está, a rapidez com que é tirado do bolso, a iluminação ao redor. E a pergunta central sempre é: o que faz as pessoas voltarem sempre querendo mais? Parece mentira, mas é inegável que nossos celulares estão, no mínimo, nos escutando. A primeira vez a gente nunca esquece. Lá estava eu, voluntariando numa fazenda no Vietnã, e conversávamos no jantar sobre amenidades. Quando percebo, para o meu horror, que eu havia esquecido o meu copinho menstrual fervendo no fogão. Estava em chamas, não tinha mais o que fazer. Uma das meninas na mesa não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar. Explico a ela as vantagens ecológicas e feministas de substituir absorventes pelo copo. Fim da conversa, cada um lava sua louça, e ela me cutuca, mostrando o que havia aparecido de propaganda assim que tinha entrado no Facebook. Não preciso nem dizer, né? Os algoritmos, assim como a rede, são opacos, mas as patentes registradas das tecnologias dão algum indício de como funcionam. Uma chamada aparelho e método para determinar o estado mental do usuário, da Samsung, por exemplo, diz que quando a velocidade da digitação usando um teclado é de 23 caracteres por minuto, a frequência de uso da tecla de retrocesso é 3 vezes ao escrever uma mensagem, a frequência de uso de um sinal especial é 5 vezes, o número de tremores de um dispositivo é 10, uma iluminância média é de 150 lux e um valor numérico de uma localização específica é 3, um estado de emoção classificado aplicando os dados do recurso ao modelo de inferência é susto, com nível de confiança de 74%. E aí está um grande X da questão. Conteúdos com apelo emocional retêm mais atenção. Por isso, algoritmos associam todos esses dados com estados emocionais. Uma patente do Facebook, por exemplo, explicita que a rede social vai mostrar conteúdos alternativos caso identifique que a pessoa usuária esteja entediada. Há 5 anos foi incluída na interface do Facebook a ferramenta de reações aos posts. Em vez de apenas curtir a publicação, você podia então facilitar o trabalho dos algoritmos e especificar se sente haha, uau, triste ou grrr. Mais da metade das patentes com a palavra emoção foram registradas desde então. A sua foto de perfil, por exemplo, automaticamente recebe mais projeção para suas amigas na rede. E sem surpresas, 84% das 130 patentes emocionais contém também a palavra propaganda em suas descrições, segundo a investigação da Pública. O gancho está sempre no modo on. Abre aspas, você não precisa enganar a pessoa, explica a pesquisadora Débora Machado. Você não precisa dar informações falsas ou dar a entender uma coisa sendo que a verdade é outra. Você, na verdade, está orientando ela em uma certa direção, ao mesmo tempo que dá a sensação de que ela está caminhando livremente para onde ela quiser. Fecha aspas. E a direção tem sido a radicalização. Abre aspas. Não basta ler, assistir ou ouvir, ou seja, informar-se. Alerta Guilherme Felitti. É preciso que as pessoas cliquem, curtam, respondam, retuitem, pois só assim a roda continua a girar. Como as redes sociais são plataformas que não produzem conteúdo, é preciso que alguém faça o trabalho de abastecê-las, preferivelmente de graça. E como os conteúdos extremistas repercutem mais, as redes recompensam melhor quem se joga nos absurdos e com isso fecha o ciclo vicioso que faz do Twitter, do Facebook, do Instagram, do nome que quiser, ambientes radioativos. Fecha aspas. Quem viveu as últimas eleições brasileiras e o circo diário desde então que o diga. A essa altura, é possível que alguém encare todo esse mecanismo e pense: ok, talvez não seja muito legal, mas afinal, qual que é o problema? O máximo que pode acontecer é eu ver propagandas do que eu de fato quero comprar e ter que me inscrever no retiro de meditação para acalmar a mente, porque afinal, eu não tenho nada a esconder. É, não tem problema até essa pessoa ter seu pedido de financiamento negado por causa do histórico seu ou de seus amigos financeiramente instáveis, ou uma vaga de emprego ou instituição de ensino declinada porque é considerado rebelde, lembra daquela foto bêbada na balada? Ou ainda o seguro de saúde encarecido, porque não comprou os suplementos que a nutricionista passou e comeu uma pizza grande de calabresa e borda de catupiry terça-feira no Mamma Mia e sábado pelo iFood, com cartão de crédito no negativo. Isso porque bancos, empregadores, escolas e seguradoras podem comprar esses dados digitais e fazer o que quiserem com as regras do jogo desse tabuleiro. Ou ainda, governos podem espiar ativistas e impedir manifestações democráticas, sem falar nas eleições como a de Donald Trump nos Estados Unidos, cujo marketing da empresa Cambridge Analytica foi personalizado no nível do indivíduo, em perfis de personalidade fruto do tratamento de dados. Como revelou o ex-funcionário Christopher Wiley, nós saberíamos a que tipo de mensagem você é suscetível, incluindo o enquadramento do assunto, os temas, o conteúdo, o tom, se acharia assustador ou não. E também quantas vezes a gente precisaria tocar você com aquele tema de forma a mudar o modo como você pensa sobre um assunto. Diferente de um orador falando em praça pública, tentando convencer muitas pessoas diferentes, o microtargeting já sabe e prediz suas suscetibilidades. E consegue sussurrar uma coisa no ouvido de um eleitor e outra coisa para outro eleitor. As perigosas assimetrias de poder, alerta Shoshana Zuboff, são institucionalizadas em seus monopólios de ciência de dados, sua dominância de inteligência de máquina, que é os meios de produção do capitalismo de vigilância, seus ecossistemas de fornecedores e clientes, seus lucrativos mercados de previsão, sua habilidade de modelar o comportamento de indivíduos e populações, sua soberania e controle de nossos canais para a participação social e suas vastas reservas de capital. Pesado, né, esse mecanismo do terceiro, quarto e quinto passo da economia atencional em que vivemos, na qual nossa atenção é sistematicamente capitalizada, direcionada e cooptada. Vimos que o que parece liberdade não é tão livre assim, que a opacidade reina e que a participação é outro dos mitos da internet. Vivemos o chamado capitalismo de vigilância, no qual algoritmos e aprendizados de máquina têm o objetivo de modular e orientar os nossos comportamentos. E fazem assim principalmente pelas nossas emoções. E o que acontece é uma radicalização que mina o nosso centramento e autonomia, com consequências muito mais tensas e intensas do que parece à primeira vista. Mais uma vez, enquanto entramos em estado meditativo, apenas observe como recebe mais essa onda de informação. Fazemos um esforço consciente de silenciar a mente para deixar emergir o que nos é mais verdadeiro, a emoção enterrada, a memória ignorada. Se você perceber que enveredou por uma linha de pensamento, tudo bem. Calmamente retorne à sua respiração. Então, sente-se confortavelmente. Mantenha sua coluna ereta. Respire profundamente. Feche os olhos. Vamos nos meta-conectar.